como filme aquela tarde de segunda-feira. Uma tragédia transmitida pra nação inteira. Na TV eles tiveram seu dia de glória. Outro homicídio filmado, se repete a história. Pega um ônibus cedo pra ir trabalhar, deixa a família em casa, não tem certeza se vai voltar. No território errado, tá na linha de fogo. A violência tá do lado, alguém pede socorro. O homem da lei chegou pra acabar com a festa. Despreparado, ele acertou a vítima na testa. Certo virou errado, homem da lei matador. Mas violência vende, o hipop aumentou. E o governo diz que vai acabar com a miséria. Vai pressionar, põe um monte de cana na rua. Tá bom, só com a peneira, brinca com coisa séria. Meu irmão, a próxima família pode ser a sua. Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. Autoridade, cadê a solução? Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. E vai sobrar pra você sangue bom. E pode ter, compra carro importado, mas o que importa é que ele seja blindado. Então, o povo pede paz, morre de medo da vida. A autoridade, me responda, qual é a saída? Distribuir armaduras para a população ou dar ao povo brasileiro mais educação? Não tem lugar seguro, ninguém mais sai de casa. É como uma guerra civil ainda não declarada. A violência é minha, a violência é sua. A violência tá em casa, a violência tá na rua. Ela é civil, é militar, é federal. Ela é privada e o privado é social. E o social não vale nada. Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. Autoridade, cadê a solução? Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. E vai sobrar pra você sangue bom. Em toda história, termina com um final feliz. Em toda história, tem o fim que você sempre quis. Em toda história, parece com a novela das seis. Falo o que eu sei, na vida como eu aprendi. Pra você, joga três na fita pra manter a atenção. E se demora, jacaré abraça sem perdão. Atitude, identidade, groove e expressão. Revolução não vai passar pela televisão. Agora diz pra mim quem é que tá errado. Se a polícia é ladrão, sociedade ou estado. Fora da lei, justiça e constituição. Se liga, irmão, exercitando a comunicação. Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. Autoridade, cadê a solução? Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. Epa, vou acabar com a nação. E vai sobrar pra você sangue bom.